É 749, está autorizada a decolagem da 17, o vento é variável com 2 nós. Tempo de decolagem da 749. Chame Recife 1288, alterna 1264. 88-1264, bom dia. M749 decolou os 22, chame o controle 11935, bom dia. 935, bom dia. Golf Oscar, cópia. Para Serra Novembro, uniforme Tango 065, visual, decola da 17 com curva direita, inicialmente no corredor Axé. Frequência do controle 11935. O seu código transponder 5125, Whisky Golf Oscar. Pronto para o táxi, Golf Oscar. Apresente, prossegue para a Visione 075, Paulo Afonso 0935. Dado modificado aos 23, sube e mantém o 075, Golf Tango. Autorizado o Edner da presente. Edner, 749. 7749, chame Recife em 1288. Alterna 1264. Recife, 1288, alterna 1264, né? Sai quatro nós. O táxi reparte para ingresso na pista, Whisky Golf Oscar. Tango 5 milhas e meia para lotar, mantenha o 075, serviço radar terminado, chame Recife em 12685, alterne 12545. Okay, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. autorizado, reporte alinhado, pronto, Oscar. Whisky Fox Lima, bom dia. Conquista uma centena até a terminal após 105. Tem livre acionamento, aguarde cópia. Livre decolagem, o vento é variável com 2 nós. Golf Oscar. Tango, bom dia, Aracaju 090, livre acionamento, aguarde cópia. Golf Oscar decolou aos 35, chame controle em 119.35. 1935, boa? Boa. Serra Tango, Aracaju 090, Golf 677, saída Coral, confirmando saída Conde, decolando da pista no 7 com curva esquerda, 0163, eu transponder. Controle em 119.35, Eco Serra Tango. Fiosca, bom dia. Suba o 065 direto para o destino. 065 direto, obrigado. Bom dia. Forme nivelado no 065. Fox Lima tem táxi autorizado até a interseção, seu plano autorizado conquista uma centena até a terminal após 105, decolada 17 com curva direita, saída gole oval após direto, 5120 é transponder, controle em 119.35, Whisky Fox Trot Lima. Você uma centena para conquista, decolada 17, curva direita, saída gole, reval com RDC, 120 no transponder. 03, provavelmente seu táxi vai reportar para ingresso com o Whisky. Informativo, 03 aborta. Reporte para ingresso, Whisky Fox Lima. 02, entendeu? 02 aborta, 7. Autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, Lima. para IRC, sente a guarda-cópia, Vitor Kilo Delta. Sua radial ideal de saída. Uma centena até a terminal após 105, confirme. Aguarde cópia. Decolagem da 17, o vento é variável com 2 nós, o Whisky Foxtrot Lima. Vitor Kilo Delta, tem acionamento livre, aguarde cópia Delta. Equipe para coordenadas. Serra Tango autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, eco Serra Tango. Fox Lima decolou os 4-1 no chame controle em 119-35, um bom dia. É, Gabriel. Sonny, bom dia, é o Papa Tango, o East Fox de Lima. Fox Lima, bom dia, suba ao nível 100, saída agora e vigilância. Já restou? Está livre das restrições. Subindo no perfil da Gole para uma centena, o espaço está aqui. 7 com curva direita, saída coral. O código 5117, frequência do controle em 119.35, Oscar Golf Serra. São Romeu, Whisky Golf, eu acho que fã do estimado de pouso. Reporte táxi, Golf Serra. Ok, copiado, 0937. Afirmativo. Vitor Kilo Delta, tá pronto, cópia. Kilo Delta decolando da 35, saindo direto na saída Momo. Uma centena IRC até a terminal após 105. O código transponder 5123. Frequência do controle em 119.35, Vitor Kilo Delta. No Parque Lima. 0925, Sente. Aproveitando o controle, o Fox Lima está com condições visuais. Solicita mudança de regra da presente para visuais 1905, Vitória da Conquista. Sente, modifica para o nível de voo 05, hora certa 0843. Lima. Está livre, reporte para ingresso na pista, Kilo Delta. decolado aos 4-4, reporte passando através da 3, da 1, da 2-8, confirmando, a 2-8, o Eco Serra Tango. Ativa, reportar através da 28. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Delta. Corre, o Oscar Golfo Sierra, pronto para ataque. Serra autorizado, reporte para ingresso na pista. Reportará ingresso, para ingresso, Oscar Golfo Sierra. Confirma quem chamou? Tá passando através da 28. Sob controle em 119.35, bom dia. 119.35, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Eco Serra Tango. Tango controle, contato radar. Quanto é de... O vento é variável, está com 4 nós de intensidade. Espera o 7, pronto, Tapatango, Oscar, Golfo Serra. Sente Serra, aguarde o decolagem do tráfego da 35, após ser autorizado o ingresso, aguarde. Está rodando, Golfo Serra. Ser autorizado, o ingresso é a parte alinhado, pronto para decolagem. Enter, você está lá alinhado no 7, o Oscar Golfo Sierra. Vitor Kilo Delta decolou os 47, chame controle em 119.35, bom dia. 119.35, Vitor Kilo Delta. Salvador, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, controle, contato radar. Delta. Informe seu estimado para pouso em IDC, o Vitor Kilo Delta. 0190, senhor Vitor Kilo Delta. Ciente no 0-0. Autoriza direto na presente? Faz 2000 autorizado. Kilo Delta. Bom dia. Bom dia, está na expansão inicial de moto. Agora, plano Yankee 090 até o carro. Após a 7. Chegou. Charlie Copa, Lima Zulu Golf, está no pátio 5, não é isso? Está livre o estacionamento. Está livre o estacionamento. E reporte a Guard Copa, Lima Zulu Golf. Vitor, aquela delta, condições visuais para o cancelamento, nível 085 para IDC, mantendo ultimado 1090. Ciente, modifica de instrumentos para visual, hora certa 0850, câmbio. Pela delta.